me sentir assim. Meu coração explodindo de paixão por você. Sempre te amarei. Moda AR15, espalhando sucesso. Com um simples olhar. Escondida, ainda segue vivendo. Agora estou pensando.